Nosso tema dessa noite, então, é a cura pelo Evangelho. Primeiro, a gente precisa saber que tipo de cura que a gente está buscando. Quais são as nossas dores, aonde elas estão localizadas. É o primeiro passo. Cada um de nós aqui presentes, a gente tem um motivo principal que nos incomoda. Vamos colocar como incômodo. Esse incômodo, ele pode ser físico, uma doença ou uma dor. Ele pode ser financeiro, nos atrapalha. Pode ser num relacionamento em que nós não estamos conseguindo ser feliz. Ele pode ser profissional, ele pode ser uma variedade de situações. Por isso que eu disse que tem um principal que nos incomoda nesse momento. E a gente precisa saber qual é. E qualquer um que seja esse conflito que está tomando conta da nossa mente, qualquer um deles, a gente pode fazer o teste de buscar a cura dele ou a solução pelo Evangelho, como é a proposta de hoje. Será que um problema financeiro a gente vai conseguir resolver através do Evangelho? Ele não vai dar dinheiro para nós, né? Não vai fazer com que a gente pague uma conta. Mas o que ele vai nos ajudar é perceber a mecânica da vida material que nós estamos inseridos. O porquê que tais situações acontecem e como é que nós chegamos a elas. Como é que nós chegamos a uma situação de, às vezes, desespero. Por quê? A cura pelo Evangelho é bastante abrangente, essa solução. O Evangelho é a vida de Jesus narrada pelos apóstolos. E a gente lembra de frases que ele nos deixou, nos dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus senão por ele. Então a gente tenta entender o que quer dizer essas palavras dele. Como assim? Ninguém vai a Deus senão por ele. De que forma? Jesus, quando veio ao mundo material, ele encontrou um mundo um pouco mais complicado em alguns pontos do que é hoje, onde existiam formas de agir e pensar, de dominações diferentes das nossas de hoje. E ele trouxe como revelação, a gente poderia dizer, uma postura ética. Ele plantou a consciência ética naquela oportunidade. Muito bem. Nós pegamos a vida dele e nós olhamos e a gente percebe que as palavras dele, a proposta dele, ela não era para um grupo de pessoas ou para outro. Ela é abrangente. Ele vai direto nas personalidades. Ele avança e penetra as personalidades buscando uma mudança de consciência. Quando ele falava tanto de amor, ele buscava uma mudança de consciência do povo. Essa mensagem dele, que se estende até hoje, ela continua válida. Porque ainda existe a necessidade dessas mesmas mudanças. Passaram-se muitos anos, mas nós continuamos ainda precisando exercer essa alteração em nós mesmos, na nossa consciência, na nossa personalidade. Ele veio e ele eliminou a culpa, que nós carregamos culpa, está escrito nos livros, nós carregamos culpa desde lá daquela mitologia, aquele simbologismo de Adão e Eva. que nós carregamos o pecado, ele disse, não, não é por aí. Nós temos que fazer o quê? Qual foi a base da mensagem dele para nós, para que a gente consiga fazer esse movimento? Faz ao teu próximo aquilo que tu quer que seja feito para ti. Por isso que é uma postura ética diferente. Por isso que ataca a consciência. Porque a gente pode até não fazer. A gente conhece o que está escrito no Evangelho. A gente já leu várias vezes. Mas quando a gente age em desacordo, a gente tenta fechar um olho. Mas a gente sabe que a gente não está fazendo direitinho. E que aquilo não está encontrando harmonia dentro de nós. Porque não importa se eu passei o outro para trás. Talvez o outro nem saiba que ele foi passado para trás. Mas eu sei. É nesse ponto que tem a diferença. O movimento, o avanço, é nesse ponto. Eu sei. Aqui dentro, está marcado, está gravado. Então, essa cura pelo Evangelho, não é que a gente vai ler o Evangelho e vai se modificar. O que nos modifica é o que a gente faz. A gente precisa da base do estudo, da leitura, para a gente conseguir fazer a prática, o exercício, o contato diário. Todos os dias a gente tem uma nova oportunidade. Dentro desse dia, várias. E às vezes a gente não consegue, a gente acaba fazendo o mesmo procedimento de ontem. A gente ainda não consegue, a gente não consegue trazer esse novo para dentro de nós. Ainda não consegue. Mas a gente vai continuar tentando. A gente vai continuar buscando. Porque tem dores, eu citei algumas antes, tem dores que elas nos acompanham por um período. O período desse acompanhamento, quem decide somos nós. Enquanto a gente acredita ou acha que aquilo ali é suportável, a gente leva. Pegando o exemplo da dor física, muitas vezes a gente demora para ir no médico para resolver um probleminha, porque a gente acha que vai passar sozinho. Tem questões de relacionamento em que a gente espera que o outro faça alguma coisa para que fique bom. Em cada situação, a gente deixa para outra ponta a resolução que cabe a nós. E a gente sabe que não resolve. Não acontece. Então a gente vai carregando essa dor por um período. Até que a gente, mesmo que não seja uma atitude consciente, a gente resolve fazer alguma coisa. A gente resolve mudar. Agora chega. Eu não quero mais isso. Eu quero ser diferente. E a gente tem uma bagagem dentro de nós que nos ajuda nisso. Uma bagagem ao nosso lado que nos ajuda. A gente não está sozinho nunca. Se a gente acha que, de repente, o meu santo protetor, ou a gente pode chamar pelo nome que quiser, se não é ele que vai nos ajudar, a gente tem as pessoas. Quanta gente nos ajuda nessa caminhada que nós estamos traçando, que é a vida? Quanta gente? Muita. Muita. Nós somos uma soma de tudo que nós fizemos. E nessa soma, é como se fosse aquelas paredes de pedrinhas, né? Nessa parede que nós somos, tem uma pedrinha que cabe a cada uma das pessoas que ajudou a construir ela. Que nos incentivou, que nos, em algum momento, nos acolheu. É tanta coisa. Que nos indicou algo a fazer. Quem sabe faz assim. A experiência está na nossa mão. Eu disse antes, a gente pode experimentar. Se a gente acha que, de repente, não é bem assim. Vamos experimentar colocar o Evangelho para tentar curar os nossos problemas com determinação. Tentando pegar aquela mensagem dele, que é simples, mas é difícil de seguir, porque ela confronta com os nossos desejos. A gente pensa, o que eu quero? Quais são os meus desejos, minhas vontades? A gente começa a enumerar e talvez elas não tenham reflexo no texto. Então, de repente, tem alguma coisa errada. A gente vai continuar ainda batendo cabeça ou carregando sofrimentos físicos, morais, espirituais, até o ponto que a gente consiga dar essa volta. Mas é a gente que escolhe. A gente que escolhe para não ficar tão pesado o fardo. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa mesmo que a gente esteja passando por um momento, de repente, difícil dentro dela. A gente sabe que, como foi dito antes, sempre tem um novo dia. No novo dia, a gente pode ver uma situação completamente diferente dessa que a gente está agora. As coisas têm um tempo para acontecer. Não existe nada eterno, não existe sofrimento eterno. Existe aprendizado e muitas vezes o sofrimento depende do tempo que a gente leva para aprender. Então, que bom que é assim. Que bom que o nosso futuro depende de nós, está na nossa mão, depende daquilo que a gente faz. O tal plantio que a gente vai realizando todos os dias e que nesse momento a gente está colhendo o plantio de ontem. É um incessante movimento de abastecimento. Uma coisa vai levando a outra e abastece a outra e assim por diante. Sempre a gente está renovando o nosso amanhã. Sempre. Fica o teste para a gente fazer.